Em nome de Jesus, em Atos capítulo 16, versículo 31, é a ênfase do texto, embora nós vamos ler a partir do 27. Nós vamos ter duas ministrações, eu vou ser bem breve hoje. Nós temos duas ministrações a respeito disso que o Senhor me falou e que eu com muito carinho tenho preparado para que nós possamos, como igreja, ser edificados. Nós vamos ter hoje, no domingo que vem, se Deus quiser, dois momentos. Então vamos começar hoje, dia 6 de abril de 2014, e continuaremos na semana que vem. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Isso quando Paulo e Silas foram libertados de forma miraculosa da cadeia. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido a luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Isso perguntou o carcereiro aos dois. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Vamos repetir isso? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe perguntaram a palavra de Deus e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, está aqui tua palavra, que é poderosa e suficiente para transformar nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter, pelo mover do teu Espírito Santo, a disciplina, a disposição de cumprir a tua palavra, Senhor. Que tudo que nos impede de cumpri-la seja vencido pelo poder do teu Espírito Santo. Apesar de nós, vem derramar a tua graça aqui, vem nos revelar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Você está edificado, abençoado aí, diga amém. Queridos, o que eu estou tão motivado a ministrar para vocês, o que eu estou assim tão empolgado, é que apesar das nossas limitações, e elas são muitas, o Senhor ainda assim, o Senhor tem a disposição, o Senhor tem um desejo de ministrar para nós o seu Evangelho e de nos fazer participantes ou coparticipantes da divulgação do seu Evangelho. Você já pensou o que é isso? Queria que você abrisse aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler o que Deus fala à igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira, você vai ver aqui uma das admoestações mais graves que o Senhor Jesus faz na Bíblia. Marcelo, posso pegar sua água? Uma das correções mais graves que o Senhor faz, e ainda assim uma das maiores promessas. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerardes que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostituição de cama, bem como, em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também o recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pergunto: como que a uma das igrejas mais deliberadamente arredias, o Senhor ainda pode prometer alguma coisa? Como que a igreja de Tiatira, que era uma das igrejas do tempo das igrejas primitivas, era uma das igrejas que mais se distanciava, porque admitia coisas tão horrendas quanto essas? Imagina que tinha um grupo dentro da igreja que não só ouvia e promovia o ministério de uma mulher, que não era o nome dela não era Jezabel, mas Jezabel, porque ministrava no espírito de Jezabel, ou seja, ministrava no espírito sob a influência de demônios, os mesmos demônios que influenciavam Jezabel, a mulher de Acabe, que você pode acompanhar no livro de Reis. Mas não só isso, ela levava um grupo da igreja a cultos pagãos rituais, que existiam festas rituais com sacrifício de animais e sexo ritual. Mas não só isso, porque Deus fala, aqueles que não se misturaram, Ele promete. Só que mesmo que não se misturaram, eles recebiam o ensino dela, porque ela tinha um cargo na igreja e ministrava o povo. Então, a essa igreja tão comprometida, o Senhor diz, mas se vocês se arrependerem, 25, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvido os outros que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, eu quero dizer a você uma coisa. Não importa quem você é ou quem você foi. Como preguei ontem lá em casa, quando Paulo fala em Filipenses. Eu não me prendo às coisas para trás ficam, mas para aquilo que está diante de mim. Quem estava diante de Paulo? Jesus. Diga amém. E uma vez que é Jesus que está diante de você, o seu passado não lhe condena. Quantas vezes o diabo, nosso adversário, ele tenta nos mostrar todo o tempo como nós somos indignos do ministério. Eu mesmo tenho uma luta constante. Eu lembro que no filme Lutero, que recomendo que vocês assistam, Lutero, ele, em um momento, o diretor do filme mostra uma cena que era muito comum quando Lutero entrava em batalha espiritual, porque o diabo, ele mandava seus demônios falarem para Lutero do quanto ele era indigno, de quanto ele era incapaz. Agora eu pergunto a você, se Lutero tivesse ouvido aquelas declarações de Satanás, talvez não estivéssemos aqui hoje. Então, que em nome de Jesus, a sua limitação não seja impedimento para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém, irmãos? Aquilo que você entende por limitação, por falta de capacitação, por falta de empenho, todas as vezes que eu sou colocado de frente com uma impossibilidade, com uma limitação, a primeira coisa que eu lembro é, mas o Senhor me chamou para uma obra maior. Eu não posso me deter nas coisas que deveriam ficar para trás, mas eu tenho que prosseguir para o meu alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, porque o que o Senhor está fazendo comigo é só o começo daquilo que Ele planejou e conquistou na cruz. Amém ou não, irmãos? Então eu e você temos que começar a ver nossa vida não como uma sucessão de erros que nos prendem, mas como uma sucessão de experiências que nos fazem melhores. Primeira parte de hoje eu quero falar do fator André. Diga comigo, fator André. André significa varonilidade. Abra sua Bíblia aí rapidamente em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Diz assim, se não achou, acompanhe comigo, 4, 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Estudamos isso aqui hoje pela manhã profundamente. E quem veio pôde desfrutar, quem pôde vir, pôde desfrutar desse ensino. De que cada ministério, cada um desses cinco ministérios, não serve para que essa pessoa exerça esse ministério de forma egoísta. Mas que cada um ensine os outros para que todos nós possamos cuidar, profetizar, evangelizar, pastorear, ensinar. E assim sucessivamente. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, por isso que o Senhor nos deu ministérios, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando cada um irmão cumpre o seu ministério na igreja, sabe o que acontece? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Amém, amados? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, eu quero ministrar hoje à noite sobre a varonilidade, sobre a estatura, sobre a maturidade que Deus quer para nós aqui em Vida Nova. Amém ou não? Então, o fator André vai falar da história de um André aqui da Bíblia. O André que foi tremendamente usado por Deus no texto de João, capítulo 16. Pode abrir aí, por favor. João 16. Versículo 31, nós vamos somente dar uma visitada nisso que eu vou falar mais na semana que vem, porque hoje vou me deter no texto de Atos. Então, João 1, primeiro livro de João. Primeiro livro de João. Versículo 35 diz: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. Dizem os teólogos estudiosos que era André e João, não João Batista, não João que é citado no começo de João, que é o João que batizava com água, que antecedia Jesus que batizaria com o Espírito Santo com fogo, mas o João discípulo. Então, no segundo dia, estava João, que é esse que batizava, primo de Jesus, outra vez na companhia de dois de seus discípulos, provavelmente o outro João que se tornou discípulo de Jesus e André. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiam Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe Jesus: vim de ver. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois, que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ou seja, ele ouvindo tanto do seu discipulador João quem era Jesus, e quando João disse: ali é Jesus, eles disseram: muito obrigado pelo tempo que passamos juntos, mas agora vamos seguir aquele que você disse que era maior do que você. E ele disse: pois bem, vá em paz, que é para isso que eu trabalhei com vocês. E eles foram e foram seguir Jesus. 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, que é quem Jesus deu o nome de Pedro depois, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, quer dizer pedra. Então vamos amarrar tudo isso que eu disse para a gente poder voltar a Atos 16, 31. Existia um homem chamado André, e esse homem chamado André, ele entendeu que não podia ficar de forma egoísta com aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele foi preparado por João, lá no deserto, na escola do deserto. Que Jesus viria, o Messias viria, que estava vindo, estava perto. João dizia: eu batizo com água esse que vem aqui, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele aguardava ansiosamente Jesus vir. Quando Jesus veio, ele então passou a seguir e ser discípulo de Jesus. Mas ele não fez só isso. ele imediatamente, quando passou a ser discípulo de Jesus, começou a colecionar outros discípulos para Jesus. Nós vamos parar aqui essa história de André e nós vamos entender o sentimento de André estudando Atos capítulo 16, versículo 31. Amém agora, irmãos? Então diz assim: respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu queria analisar com vocês aqui toda essa frase para que a gente possa ter uma perspectiva diferenciada e a gente possa chegar o mais próximo possível do que André pensava para que André tenha ido levar e anunciar a Jesus. Porque só vamos conseguir fazer isso se formos convencidos como André foi, ok? Então vamos pensar aqui comigo. Então, o que Paulo e Silas falaram àquele carcereiro que estava à beira da morte, que achava que a vida dele não tinha mais sentido? Nós iremos encontrar no nosso dia a dia muitos desses carcereiros. Quantos de nós encontra maridos que são verdadeiros carcereiros? Esposas que são verdadeiras carcereiras? Quantas vezes encontramos pessoas que não só aprisionam outras, mas pessoas que têm a sua vida por tão insignificante que uma crise como essa pode levá-las ao suicídio? Porque ele estava pronto a se matar, não é o que a Bíblia diz? Interessante porque nós não sabemos, não nos é noticiado quantas pessoas se suicidam. Semana passada um jovem se matou em Itabuna, acho que foram dois casos. Porque existe um pacto nos meios de comunicação para que o suicídio não seja noticiado como suicídio. E quando você começa a investigar esses dados que são, você não encontra na mídia, são estatísticas do governo, você vê o quão comum é o suicídio, muito mais do que a gente imagina que é comum. E você já pensou se aquela pessoa está do seu lado, que quantas vezes já deu várias dicas para você de que ela está se sentindo perdida e não sabe o que fazer para ser salva? Mas nós estamos tão compenetrados em fazer o nosso serviço e ganhar o nosso dinheiro. A gente acha assim, não, estou trabalhando agora, agora eu não posso falar do amor de Deus. Não, agora eu estou na faculdade, agora eu não posso misturar as coisas. Não, agora eu estou tratando o meu paciente, hein, Ana? Agora eu não posso falar do amor de Deus. Pois quero dizer uma coisa para você, se você faz alguma coisa que lhe impede de falar do amor de Deus, reveja o que você faz, porque está sendo um obstáculo ao Evangelho. Então, o que aconteceu com esses dois irmãos, com Paulo e Silas? Eles viram a pessoa desesperada do lado deles, e eu quero que em nome de Jesus nós comecemos a abrir nossos olhos para ver os desesperados que estão em nosso redor. Quantas pessoas estão desesperadas ao nosso redor e nós não percebemos? Qual foi a atitude então deles? Eu disse que não ia me demorar hoje, só é a introdução, logo eu vou terminar, por isso que eu quero muita atenção de vocês, por favor. Então, meus amados, o que é que essa declaração, de que é que essa declaração está carregada? Imagine que assim como Jesus, quando foi assunto aos céus, ele teve que falar muito rapidamente a função da igreja, não foi? Ele foi como um pai de família que está saindo de casa e tem horário, e aí ele diz, olha, desliga o gás, tranca a porta, cuida disso os funcionários, não deixa ele passar necessidade de nada, qualquer coisa a chave da casa está com fulano, e ele sai arrumando tudo antes de sair, não é assim? Então Jesus disse, olha aí, de fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, estando guardado todas essas coisas, e eu estarei convosco até que eu volte. Olha aí, e pode contar comigo, porque meu Espírito estará sobre vocês. Basicamente foi isso, não foi? Então aqui rapidamente também eles tiveram que sintetizar, resumir o que aquele homem podia fazer à beira de cometer o suicídio. Talvez estivesse com um cutelo na mão, e quando fosse, executasse, Paulo, espera aí, não, a gente está aqui. Ele falou, o que é que eu faço para eu ser salvo? Paulo falou assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Vamos pensar nessa declaração de Paulo, quando ele fala crer no Senhor aqui, ele usa a palavra pisteou, que vem de uma palavra grega que é pistis, que é o que a gente chama de fé. Os teólogos discutem muito sobre fé, o que seria fé. A gente pode dizer o que não é fé. Fé não é acreditar. Fé não é você acreditar que o avião voa. Fé é você confiar no piloto, no avião, entrar dentro do avião. Estão esperando a mina, o seu avião sair. Confesso que minha mulher não tem tanta fé assim, mas eu tenho. Então, fé não é querer muito que algo aconteça. Fé é confiar absolutamente em quem é responsável por que aquilo aconteça. Isso é fé. Então ele diz, olha, você tem que confiar-se absolutamente naquele que diz que vai fazer. Isso é fé. Então ele começa a dizer assim, olha, você tem que ter fé, você tem que crer. Se eu perguntar para você, somos salvos por quê? Muitos irmãos de igrejas mais históricas têm uma resposta ponta língua, somos salvos pela fé. Não é pela fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas essa graça se opera como? Com a fé, que é dom de Deus. E o que é que eu faço com essa fé? Irmãos, a gente tem que tirar a poeira da nossa fé em nome de Jesus. Às vezes a gente olha para a situação da nossa vida e pensa em todos os recursos, menos na fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que mais que esperamos, confiamos. Embora não a vejamos. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Então, o que tem acontecido no meio da igreja, nas nossas vidas, na sua vida, o que tem acontecido, é que nós começamos a recorrer a todos os recursos antes da fé, porque a gente prefere recorrer ao que se pega. O nome disso é idolatria. Mas eu quero, em nome de Jesus, olhar para um problema e dizer, não, Deus tem uma resposta melhor do que a minha ideia. Deus tem uma saída melhor do que essa. Que eu pensei, eu lembro que uma vez eu atendi um paciente, um cara muito inteligente, eu não entendi tamanha limitação naquele caso. Eu acho que o desespero nos deixa um pouco limitados, até intelectualmente, na verdade. Ele levou para mim a situação e ele disse assim, embora, cadê os psicólogos? O psicólogo não dá conselho, ok? Mas o psicólogo coloca mais opções. E aí aquele paciente disse assim, olha, eu ou faço isso ou faço aquilo. Só que ele era daqueles que dava para a gente se abrir um pouco mais, porque era irmão. Eu disse assim, vem cá, e quem lhe disse que você só tem essas duas opções? Mas são as únicas que eu vejo. Ah. Irmãos, se a gente decidir andar pela vista, a gente desistiu de andar por fé. Eu não estou falando para você ser irresponsável, eu estou falando para você que a primeira resposta para o seu problema é crer que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Minha avó, ela me criou dizendo assim, filho, eu falava, vó, como é o céu? Gente, crie seus filhos no Evangelho, em nome de Jesus. Tem casal que não se separa até o filho ficar grande, sabia disso? É uma atitude muito bonita. Tem casal que não tem assim o temor de Deus, ou até tem, mas diz, não vamos separar não. Porque eu vou, claro, que é uma situação de violência, agressão física, exposição, traição, vocês sabem a minha posição, o que a Bíblia diz, amém? Ok, irmão? Mas às vezes não é isso, às vezes é uma compatibilidade de temperamento, e o casal nem é cristão, mas resolve, fala, não, vamos ficar juntos até os meninos ficar pelo menos, da adolescente. Eu quero dizer uma coisa para você, não só não se separe, como crie ele no meio do ambiente do Senhor. Quem disse que casamento é para a gente, só para a gente ter alegria o tempo todo? Por isso tem uma aliança, sabe o que significa essa aliança aqui? Que quando acabar tudo, eu ainda tenho um compromisso. E aí eu posso começar de novo a partir daqui. Casamento não é quando tudo está bem ou quando tem algo bem que eu mantenho. Não, o casamento ele é mantido pelo compromisso. Então enquanto há compromisso, então há casamento. Por isso que Paulo fala, quando o homem se deita com a prostituta, ele se faz um com ela, aí ele rompeu a aliança. Mas enquanto é compromisso, a gente pode investir nisso. Mas não é sobre casamento que eu vou falar hoje não. Então, o que acontece com a igreja muitas vezes? A gente prefere não crer. E minha avó sempre me criou com essa fantasia do céu, com essa ideia fantástica do céu. E aí eu falava, como é o céu, vó? Sofia me pergunta demais como é o céu. Ela pergunta, pai, no céu vai ter sorvete? Eu falo, vai. Claro que vai. Gente, como é que o céu não vai ter sorvete? Sorvete é tão bom. Aí você diz, não, pastor, mas você não sabe se não vai. Mas eu acho que mais vai ter do que não vai ter. Então vai ter. Aí, oh, no céu vai ter rua. Quanto mais sorvete, né? Dentista não vai precisar, porque o sorvete não vai dar cara. E aí minha avó fala, aí eu imaginava. Sabe por que eu gostava tanto de imaginar o céu? Porque ela também me ensinou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para a sua igreja. Então eu pensava, maravilhoso, e dizia, ahá, vai ser melhor ainda. Mas eu quero dizer a você que nem o que você consegue imaginar, Deus ainda tem melhor para você. E às vezes é nem mais, como saúde, às vezes é menos, mas para te ensinar lições preciosas. Eu ouvi um irmão falar ontem para mim assim, não, não ora para ter paciência não, porque quem ora para ter paciência vem tribulação. Irmão, se a tribulação vier porque Deus entendeu que era melhor para você, pode pedir paciência. Então, primeiro, crê. Ele falou, crê. Ele começou assim, crê. Então, eu quero em nome de Jesus começar com você assim. Está na calamidade, na dificuldade, comece por crer. Não comece por duvidar. Comece por crer. Senhor, Deus me deu uma promessa, então eu vou começar crendo. Antes de duvidar, eu vou crer. Diga amém em nome de Jesus. Ele diz, crê no Senhor. Essa conjunçãozinha aqui, tão pequenininha, não é importante. É pi a palavra grega. Quer dizer assim, olha, isso, essa palavra que vem antes de mim é inteiramente dependente da que vem depois. Então é assim, não é só crer, é crer em Jesus. Olha, irmãos, você pode crer em muita coisa. Você pode crer em muitos recursos. Engraçado, quem viu o testemunho de Ana, talvez não tenha entendido quando ela disse, ela é meu médico, me tratou, me curou. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu que ouvi ela falar várias vezes o tratamento dela, eu vou dar uma comentada para que ela não seja traída pelo momento e pareça para vocês que ela creu no médico. Ela creu em Deus. Tenho certeza disso. Por isso que eu estou retocando algo que pode parecer que ela está dizendo algo que não disse. Então, você vai fazer um tratamento, você crê em Deus. Você trabalha duro o mês todo, mas crê em Deus, que se seu patrão morrer, sua firma fechar, você não ganha seu salário, não. Tem gente confiando na força do braço. Você tem que crer em Deus, amém ou não? Tem gente que crê em si, diz assim, não, eu sou um homem muito trabalhador, eu sou esforçado, eu tenho um bom currículo, eu acho que eu não passo dificuldade, não, porque eu sou mais eu creio em minha força, eu creio no meu potencial. Não é isso que a Bíblia está ensinando aqui. A Bíblia está dizendo que você tem que crer em quem? Creia em Epi, creia em Jesus. Quem é esse Senhor? Creia no Senhor Jesus. Eu acho que nem a introdução de hoje vai ter que ser em três vezes esse sermão. Mas vamos lá. Deu 8 horas, a gente termina. Ele diz, creia no Senhor. Porque ele precisava falar que era esse Senhor antes de Jesus. Porque muita gente cria em Jesus. Vocês lembram quando Jesus estava falando aos escribas? E a Bíblia diz que os escribas creram nele. Só que quando ele começou a falar sobre ressurreição, pegaram em pedras para jogar em Jesus? Então não basta crer em Jesus, tem que crer no Senhor Jesus. Tem que crer se submetendo ao que você crê. Ah, eu creio que Jesus curou ali aquela mulher, curou, eu creio que Jesus faz, mas ele não é meu Senhor. Eu quero dizer algo para você que é um pouco indigesta, mas muito verdadeira. Jesus só é Salvador de quem é Senhor. Por isso que naquela hora culminante, neurálgica, Pedro tinha que ser muito sucinto pelo Espírito Santo, diz, crê no Senhor. Kyrios. Essa palavra não era usada, que a gente, ele falou em grego aqui, e a gente vê na velha aliança, escrito no texto hebraico, como Adonai, Senhor, a quem eu pertenço. Uma vez o Senhor Jesus falou para mim assim, e porque ele fala, amém ou não? Senhor Jesus falou assim para mim, muitos me têm, mas eu tenho a poucos. Está aqui comigo? Diga amém. Muitos me têm, mas eu tenho a poucos. Então a questão é a seguinte, é Senhor, você é dele, você pertence a ele, ele determina o que você faz, o que você fala, onde você vai, Se é assim, então ele é o seu Senhor. Se ele é seu Senhor, ele é seu Salvador. Mas se ele não é seu Senhor, ele ainda não é o seu Salvador. E tem gente ao nosso redor que sabe que Jesus existe e até que é Deus, mas não é servo dele. Então Pedro falou logo: olha, crê no Senhorio ou no Senhor Jesus. Importante essa ordem, muito importante. Eu quero crer mais no Senhor do que em mim. Quero crer mais no Senhor do que em vocês. Eu quero crer mais no Senhor do que na minha conta bancária. Eu quero crer no Senhor mais do que na saúde que parece que eu tenho. Porque o que você tem mesmo é só o Senhor. O resto passa como um pó, como um vento. Você se fia em quê? Na saúde, no trabalho, na família, no título? Tudo isso vira pó, irmãos. Crê no Senhor Jesus. Jesus é uma palavra hebraica, é o mesmo nome de Josué. Eles traduzem como Josué, para a gente não confundir o Jesus, a figura de Jesus, com a figura de Josué. Jesus significa a salvação de Jeová, ou aquele que Jeová enviou a salvar-nos. Isso significa Jesus. Cristo significa ungido, escolhido, que é a palavra grega para messíaca, que é Messias, ungido, escolhido. Então, Jesus é o Salvador de Deus, ou a salvação de Deus é Jesus. Por isso que a Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro. Amém, irmãos? Amém? Pode dizer aleluia? Então, ele diz assim: olha, você tem que crer, mas não é somente alguém que acredita em alguma coisa, tem uma fé genérica, não. Tem que ser em Jesus, e você sendo o seu servo, ele sendo o seu Senhor, mas é, não é só num Senhor. Porque tem gente que diz: não, Deus, eu creio em Deus. Creio em Deus. E eu creio em Deus. Eu conheci um irmão, um crente, lá de Salvador, ele é muito amigo meu, e tive a oportunidade de poder discutir com ele esse conceito equivocado dele. Ele dizia assim, ele é advogado, ele falou, muito bom advogado, por sinal, ele dizia assim: pra que eu orar a Jesus, falar com Jesus? Pra que falar com o advogado se eu posso falar logo com o juiz, que é o Pai? Ele não leu o livro de Hebreus ainda. Não tem como ele ter comunhão com o Pai se tem com o Filho. É impossível. Irmãos, o que é o Evangelho? Em poucas palavras, o Evangelho é que Jesus, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não se ufanou pelo fato de ser Deus, mas antes esvaziou e foi servo até a morte, morte de cruz. E depois de ter morrido, ele ressuscitou, está assunto aos céus, está à destra de Deus Pai. Ele vai voltar para julgar vivos e mortos. O que é o Evangelho? É que esse Jesus, que sendo Deus, abriu mão do regaço que tinha no céu e veio se misturar conosco para nos dar a salvação. Esse Deus que morreu, quando ele morreu, eu morri com ele. Quem em mim que tinha que morrer para pagar o meu pecado, morreu nele. E quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. E quando ele subiu, eu subi com ele. Estou em potencial sentado nas regiões celestes com Cristo. É o que o Evangelho diz. O Evangelho é que eu posso receber esse Senhor como meu Senhor e Salvador, e eu posso ser dele e ele meu, como diz o Cantares: eu sou para o meu amado e meu amado é para mim. Amém, irmãos? Então, essas pessoas que estão ao nosso redor, que estão a ponto de cometer o suicídio, que encarceram outras e estão a ponto de se matarem nas suas angústias, elas precisam ouvir da nossa boca que sim, existe sim, a despeito de toda a ciência, que muitos ignorantes dizem: ah, não, mas o mundo foi criado com um Big Bang. Isso é ignorância científica, porque isso é uma teoria científica. Porque você pode dizer: prove o Big Bang. E como um conhecido meu diz, pode ter havido até o Big Bang, mas quem acendeu o pavio foi Deus. Então, meus amados, o que eu tenho para você, você tem que ter coragem de dizer que você crê. O Jean Williams está com um projeto no Senado para as crianças, na alfabetização, receberem uma cartilha e aulas e vídeos de criancinhas se beijando do mesmo sexo, porque eles têm que aprender que o homossexualismo não é uma coisa errada. O que é que tem gostado? O que é que tem ter um namoradinho menino sendo menino? A Bíblia diz que o sujo surge-se mais ainda. O mundo está fazendo o papel dele. Eu pergunto a você se você tem feito o seu, se eu tenho feito o meu. Então, meus amados irmãos preciosos, crê no Senhor Jesus e aí você será salvo. Esse será salvo é uma palavra só, sozo no grego. Interessante porque ele traz duas ideias. Uma ideia passiva é que você será tirado do mal. Perdão, que você será tirado do que o mal pode lhe fazer. Então ele diz, olha, crê no Senhor Jesus. E ele usa uma palavra só que não tem em português, uma palavra só, então se usa será salvo, mas em grego é uma palavra só. Que você vai ser tirado desse risco iminente que você corre. E irmãos, isso é uma coisa que pode passar despercebida, mas não pode passar para nós hoje à noite despercebida. Às vezes nós tememos o mal iminente, a Bíblia chama do terror da noite. Às vezes a gente vive muito regalado e confiante, mas às vezes também a gente vive em temores. Não é verdade? Muitos de nós, às vezes, vivem tão atribulados que dizem, meu Deus, se isso acontecer, meu Deus, se isso acontecer, meu Deus, se isso acontecer, meu Deus, ai meu Deus, se isso acontecer, e fica preso nos seus medos. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem é o verdadeiro amor? É Jesus. Então, eu creio no senhorio e governo pleno de Jesus, que é a salvação que chegou até mim, pela misericórdia, pela graça. Então, serei salvo, tirado de uma circunstância tão adversa que eu temo tanto. Ou ser tirado, ou ter graça para enfrentar. E da perspectiva ativa, seria não só ser tirado do mal, mas é ser colocado em lugar seguro. Mas, gente, não é assim que Deus faz com a gente, não? Ele tem horas com a mão forte assim, pega e tira. Taninha estava contando outro dia do acidente que teve, ela na UTI cuidando do paciente, o paciente soro positivo, e ela foi fazer um procedimento, ele reagiu, ela foi perfurada com material contaminado. Podia ter, tá doente? Podia. Podia morrer? Podia. Mas nós nos alegramos também, porque a gente também morre, viu, irmãos? Crente também morre. E como está morrendo pelo mundo todo aí, e você vai, ainda vai ter um lugar de honra para quem morrer pelo Evangelho. Aqui são os degolados. Olha que maravilha, você ser degolado pelo Evangelho. Que maravilha. É, Marisa, diga aí. Podia ter morrido, mas Deus tirou ela da situação, ainda colocou ela em outra. Então Deus, irmãos, Ele nos colhe. A Bíblia diz, me tirou, aleluia, do lamaçal do pecado e me fez assentar com os príncipes. Amém, irmãos? É assim que o Senhor faz. Aleluia. Está feliz com Jesus? Diga amém. Amém. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Mas tem uma coisa muito interessante aqui que eu fui estudar nesse texto para mostrar para vocês. Esse salvo, ele não é só ser tirado de uma circunstância que naquele momento estou temendo tanto, porque o que ele temia era fruto da incredulidade dele. Então, desse temor, o Senhor vai te tirar. Quando você crê. Mesmo que ele não tire a enfermidade, a circunstância diversa, mas desse pavor da incredulidade, ele lhe arranca, amém ou não? Ele coloca no reino do Filho do seu amor, que é o lugar de segurança, de estabilidade. É um lugar fixo, amém, irmãos? E eu estudando essa palavra, descobri uma coisa tão maravilhosa. Eu tinha ouvido falar e fui me aprofundar um pouco. É que Jesus, quando ele cura a mulher, por exemplo, do fluxo de sangue, quando ele cura os 10 leprosos, pode ver isso em Lucas 17, 19. Ele diz aos 9 leprosos, vão, a tua fé te curou. São curados. Mas aquele que voltou e agradeceu, ele disse, vai. Vamos abrir o texto rapidinho comigo? Abra aí, já estou terminando. Lucas, capítulo 17, versículo 19. Lucas 17, 19. Ora, havia... Perdão. 17, 19 aqui. Lucas, dos 10 leprosos. 11? 17, 11. É o povo que lê a Bíblia. Aleluia. Diz assim. Se, pois, não vos tornastes fiéis, na 17:11, né? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritavam, dizendo, Jesus, Mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Purificados de quê? Da lepra. O que eu creio? Eu posso estar enganado? Posso. Mas, convenhamos, há muitos indícios do que eu vou falar para vocês aqui. E também não é algo que, se estiver errado, é alguma heresia. Não é nada referente à salvação, ao Espírito de Deus e outras doutrinas mais importantes. Diz que eles foram o quê? Purificados. Creio eu que, se ele não tinha dedo, ele continuou sem dedo. Se ele não tinha nariz, ele continuou sem nariz. Ele só foi purificado. Foi purificado. Agora, se a gente continua. Um dos 10, vendo que fora curado, e mesmo que ele tenha sido restabelecido os seus membros, ainda assim não enfraquece nada o que eu vou comentar com vocês aqui, ok? Isso não importa. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, ou seja, quem é Deus, Jesus? É Jesus, irmãos, aleluia. O Pai, o Filho e o Espírito, Jesus é Deus, está tão claro, mas claro que isso é impossível. Ele se prostrou e adorou. Amém, amados? Meu Deus do céu, como é que tem gente que diz que Jesus não é Deus? E diz assim, então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levantai-vos, a tua fé te salvou. E a palavra aqui é a mesma usada antes, que é, fez a obra completa. Eu não quero só ser purificado, quero ser salvo. Diga amém. Amém. Quantas pessoas, quando nós evangelizávamos na casa de passagem Salvador, do câncer, nós evangelizávamos, pregávamos a palavra, cuidávamos deles, cada caso muito difícil, muitos pediam oração e muitos foram curados. Mas nem todos recebiam Jesus. Essa é a nossa sociedade. As pessoas vão para a igreja para serem curadas. Mas Deus tem mais do que uma cura para você. Deus tem uma obra completa. Completa. O que Paulo quis dizer é, não só você vai ser tirado dessa circunstância de incredulidade que ia levar você ao suicídio, como você vai ser colocado em uma outra dimensão, e prova disso é o texto que se segue, porque ele levou Paulo para casa, cuidou das feridas que ele mesmo fez em Paulo. Oh, perdão, isso mesmo, em Paulo e em Silas. Em Paulo e Silas. Então, aleluia, ele resumiu aqui, irmãos, o Novo Testamento todo praticamente diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, ou seja, a obra que Deus tem para mim e para você é uma obra plena. Por isso, quando chegam para mim pedindo oração para cura, eu oro, mas eu ministro Jesus a salvação. Como é que você expulsa um demônio? Quando eu expulso um demônio, a primeira coisa que eu faço é, você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quando alguém é liberto de demônios, se não receber Jesus, o Espírito entrar agora, os demônios vão rondar por lugares ermos e vão voltar, cada um com mais 7 demônios, e vão voltar para a sua vida. É isso que você quer? Não, não quero. Então você recebe Jesus? Ah, não, porque meu guia não deixa. Amados, Deus tem uma obra completa para mim e para você, amém? Amém. E Ele vai e fala, olha, será feita uma obra completa em tu e na tua casa. Deus tem feito a obra na sua vida? Diga amém. Amém. Mas, irmãos, Deus quer fazer também uma obra na nossa casa. Interessante que a palavra usada aqui para casa é oikos. O oikos não é só o lugar onde você mora, mas são as pessoas da sua relação. E é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. Porque o Senhor Jesus, Ele tem uma obra completa quando Ele é Senhor, aqueles que creem nele, de salvação plena e completa, mas não é só para tu, é para o seu oikos. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que a salvação que Jesus deu para você não é só sua? A palavra de Deus diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou num campo que não era seu uma pérola de grande valor, e indo e vendendo todos os seus bens, voltou e comprou o campo. Você recebeu a salvação em Jesus, e o que é que você vai fazer agora? Vai continuar escondendo a pérola para outros não ter? Nós já recebemos a salvação em Jesus. Diga amém se você recebeu. Amém. O que eu quero ministrar com esse fator André, com esse fator varonilidade, com esse fator coragem, com esse fator virilidade, com esse fator atividade, ação, serviço, despertamento da igreja, é que essa salvação, ela é não só para nós, mas é para nós e para nossa casa, para nosso oikos, para nossas relações. Vou completar com a ilustração. Quando eu cresci no Evangelho, mas durante um tempo eu servia de forma ignorante, mas servia demônios, uma religião que eu tinha e praticava. E um dos rituais que eu pratiquei uma vez, dentro de uma oca fechada, numa sauna, a temperatura chega perto da fervura, 80 graus, 70 graus, as pessoas entram em transe. E ali são feitas orações e são feitos pactos. Eu lembro que depois daquele ritual, quando a pessoa saía se arrastando pela terra, existem outros detalhes, mas por hoje vou falar superficialmente. Então, se passava na porta da oca, e na porta da oca, a quem fazia a pajalança, que era uma sacerdotisa dessa seita, dessa religião, ela cuspia na cabeça como um batismo, passava o chocalho na pessoa e dizia assim: para todas as minhas relações. E a pessoa tinha que repetir: para todas as minhas relações. Por algo que Deus fez, miraculosamente, o cuspe dela não caiu na minha cabeça. E por conta da circunstância, eu não tive que repetir para todas as minhas relações. Se fiz, não lembro, mas tenho quase plena certeza que não fiz. Também estava em transe, mas eu tenho quase plena certeza que não fiz. E depois, e se foi Jesus? Aleluia! E eu lembro de uma coisa, que o diabo, ele quer influenciar todas as suas relações. Sabe por quê? Porque ele é ladrão, mentiroso. Porque o Evangelho, ele é o evangelho que influencia todas as suas relações. Por isso que Satanás queria que eu dissesse e que eu me comprometesse com ele, para que todas as minhas relações fossem influenciadas por aquele ritual. Irmãos, sabe o que o diabo está querendo fazer com a igreja? Ótimos crentes solitários. Ótimos crentes estéreis, como eu falei ontem lá em casa. Como postei no Facebook, uma mão sem semente, doce, agradável de se deliciar, mas eu lamento muito, porque um dia aquele meu pé de mamão vai acabar. O que aconteceu na vida de André, que foi e levou outros a serem discípulos de Jesus, só aconteceu com aqueles que estavam ao seu redor, porque ele entendia que a salvação dele não era só para ele, mas era para ele e para sua casa, era para ele e para os seus. É sobre isso que nós vamos ministrar semana que vem, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, eu creio que foi pago alto preço para que nós pudéssemos hoje estar aqui juntos. Preço de sangue. E o Senhor, por amor e por misericórdia, deu a tua salvação para nós gratuitamente. E pagou o alto preço que nós nunca conseguiríamos pagar. E como li aqui no começo, apesar de nossa imperfeição, ainda assim o Senhor nos oferece o perdão e a remissão para vivermos essa salvação, não só para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor, para todas as nossas relações. Senhor, nós declaramos diante da Tua presença, Teu Espírito, que sim, Senhor Jesus, para todas as nossas relações levaremos a nossa salvação em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê esse empenho, essa revelação de que, assim como o diabo quer influenciar todas as nossas relações, nós, pela autoridade do sangue de Jesus e aquela que foi nos dada pelo envio do Espírito Santo em Pentecostes, pisamos a cabeça da serpente e dizemos: todas as nossas relações serão influenciadas sim pelo Evangelho do Reino de Deus. E que o Senhor nos dê coragem e intrepidez, porque nós não temos espírito de medo, não temos espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. E o Senhor nos tem chamado como igreja a anunciar o Evangelho do Reino de Deus a todos que estiverem ao nosso redor. Então que pelo menos alguns nos dediquemos de forma mais inteira, como André fez. E que estejamos aqui semana que vem, dispostos a ouvir o que você tem a dizer para nós. Dispostos a ouvir o teu desafio, o teu chamado. Dispostos a ouvir a tua capacitação. Que tua palavra de fato diz que quem mais é dado, mais é cobrado. Queremos sim que o Senhor, como um treinador de um time, diga: vamos lá, eu treinei com vocês, eu ensinei vocês, eu quero um resultado melhor de vocês. Nos cobra, Senhor, em nome de Jesus. Toca a trombeta de manhã cedo no quartel e nos acorda, porque estamos preguiçosos em nossos negócios. Vem nos despertar, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos pelo teu amor e porque o Senhor nos faz aqui hoje uma pequena multidão de pessoas que são tão úteis para o teu reino, tão úteis, que têm sido muitas vezes retalhadas por Satanás para que sejam limitadas, inférteis espiritualmente. Ele vai perder e o Senhor vai ganhar. E nós vamos, em nome de Jesus, ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, batizando-os, até que o Senhor volte e possamos lhe dar essas coroas, que isso sim levaremos para o céu as almas que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, que haja nessa noite aqui salvação, que haja nessa noite compromisso, que haja nessa noite rendição, que nessa noite teu Espírito entre aqui. Se alguém aqui ainda não tem o teu Espírito como dono, como Senhor, que receba agora a salvação em Jesus, o convencimento que só vem do céu, vem agora em nome de Jesus, e possamos ser todos rendidos ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a tua salvação, eu me arrependo dos meus pecados, eu te recebo como Senhor e Salvador, e quero a salvação não só para mim, mas para os meus também. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia, glória a Deus.